de receber a unção de sua gratidão. Depois de remir meus desejos sem nuvens de beijo, e de te envolver até meu padecer de todo fenecer. Que esvazio, vejo uma visão qualquer. Não distingo bem o vulto, mas deve ser do meu culto o vulto dessa mulher. Quanto mais ponho bebida, mais a sombra colorida aparece ao meu olhar, aumentando o sofrimento no cristal em que sedento quero a paixão sufocar. E no anseio da desgraça encho mais a minha taça para afogar a visão. Quanto mais bebida eu ponho, mais cresce a mulher no sonho, na taça e no coração. Sempre, sempre esconderei, sorrindo, mas mal me queres. Pois ferir o coração é próprio das mulheres, e sofrer mesmo assim é por quem dei tudo que sofri e que sonhei, estrela solitária que no céu do meu amor eternamente desde que brilhou nunca se apagou. Nós ouvimos os pedidos do Hector Fabre, do bairro do Butantã, e do Pedro Bighelli, que mora em Pederneiras. Carlos Galhardo cantou de Dilermando Reis e Jair Amorim, Se Ela Perguntar, para o Mansur Abdul, do Butantã. Francisco Alves cantou dele, Orestes Barbosa, A Mulher Que Ficou na Taça. E para Neila Aparecida da Silva Souza de Hermelino Matarazzo, Orlando Silva cantou de Pixinguinha, Rosa. Vamos ouvir agora o pedido do João Vargas, que mora no bairro de Santana. Francisco Alves vai cantar Marilena. Aí foi o pedido do João Vargas, do bairro de Santana. Francisco Alves cantou de Geraldo Mendonça, Marilena. Gramofone pela Cultura AM. 8:18, daqui a pouquinho o telefone, o 2182-3081. E como proceder para que você nos dê alegria da sua participação aqui no nosso programa, como a Rosa Castilho Sierra, que mora no bairro da Penha, e pediu com João Petra de Barros, Santo Antônio Amigo.

criatura voltado pra ver. Ele não tem coração, não merece perdão pela ingratidão que lhe fez. Para o Roberto Gomes Pereira, da Bela Vista, Emilinha Borba cantou de Nassara e Dunga, Jurei. E para a Rosa Castilho Sierra, do bairro da Penha, João Petra de Barros cantou de José Gonçalves, Marino Pinto e Jota Cascata, Santo Antônio Amigo. 8:24. Agora vamos atender um pedido que vem da cidade de Jaú. O Sabu e a turma da Seresta ligaram pra gente e pediram com Carlos Galhardo, Favela. Depois, vamos ouvir o pedido do Nelson Matos, da cidade de São Bernardo do Campo, que pediu com Carmen Miranda, Taí. E para o Arnoldo Pereira, do bairro de Interlagos, Silvio Caldas vai cantar Professora. Felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Favela, oh, favela, favela que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Hoje, tão longe de ti, se vejo a lua surgir, eu relembro a batucada e começo a chorar. Favela das noites de samba, verso doirado dos bamba, favela és tudo que eu posso falar, minha favela. Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Favela, oh, favela, favela que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Minha favela querida, onde eu senti minha vida presa a um romance de amor numa doce ilusão. E uma saudade bem rara na distância que nos separa, eu guardo de ti esta recordação. Favela que trago no meu coração, ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Não tem fim. comigo não, hein? Você tem que me dar seu coração. Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem, se tem que me dar seu coração. Essa história de gostar de alguém já é mania que a pessoa tem. Se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria mais no amor. Aprender novamente o beabá.